botar ela? Então vai, meu filho. Essa é. Vai ali, é. Ela tentou usar, parecida tentou. O mesmo corte de cabelo tentou. Vou te contar onde ela errou. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas esse quase, só quase entendeu. E pra te explicar, a distância do quase é tipo de volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, e o quê? Tá decorando. Ele não vai. É uma. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha e outra dele. E vai, meu filho. Entre você e eu, mas eu disse quase, só quase. E pra, e a distância do quase é tive de volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, cadê? Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. O nome dele é Ipedrones, o estourado. Vai, meu filho. Lojas Mali, meu amigo Júnior, estourado, tamo junto. Vai, meu filho. Alô, Ever, estourado, meu filho. Aproveita pra botar aquela também.